Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. Eu sou Maria Mello, do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social, e quero falar brevemente aqui sobre desinformação no contexto das eleições. O Brasil deve enfrentar, nas eleições municipais desse ano, problemas parecidos e possivelmente até maiores do que aqueles que a gente viu na disputa de 2018. A pandemia do novo coronavírus vai restringir muito a possibilidade de realização de campanhas presenciais, e isso provavelmente vai aumentar a força das campanhas na internet. Com isso, o risco de aumento da circulação de informações consideradas falsas certamente se amplia, né? Algumas medidas foram tomadas pelas grandes plataformas digitais, que são os principais meios de disseminação da desinformação, né? E pela Justiça Eleitoral. Mas a gente sabe que não há solução simples e muito menos imediata para resolver um problema tão complexo como esse, né? Na Coalizão Direitos na Rede, que é uma rede de organizações em defesa da internet livre, a gente tem elaborado propostas que vão ser apresentadas para a Justiça Eleitoral, como, por exemplo, avançar na identificação e na punição das empresas que disparam mensagens em massa a partir dos sistemas automatizados, ou seja, estabelecer um processo efetivo de investigação do que a gente chama de fábricas de desinformação, né, por parte aí do Poder Judiciário. Para os Ministérios Públicos Estaduais, a gente também tem proposto fazer formação para que os operadores do sistema de justiça utilizem a legislação que já existe para minimizar esse problema e para as plataformas garantir que elas deem ao TSE visibilidade nas publicações que têm grande alcance, que citem os candidatos, as coligações e os partidos, para que o tribunal analise a necessidade de oferta de direito de resposta ou sugira restrições ao alcance de determinados conteúdos. Uma outra medida importante para as plataformas envolve tornar transparentes os critérios que elas usam para os algoritmos que privilegiam determinados conteúdos, em detrimento de outros. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.